7 Max 7 1000, continua afastando, aguardando transferência. Vai manter aqui a vertical da BR, da, desculpa, da linha verde, senhor, e vai aguardar a localização. É entendido, Papá Romeu ou Papá Tango Índia Mais Alto, confia. Boa na turma, Papá Índia Mais Alto. Entendido, Papá Tango ou Papá Romeu, confirme, a matrícula inicial. Papá Tango Índia Mais Alto, de Morro de São Paulo para Salvador, 4 a bordo, 4.500, por onde agora 3. Estacionado o código 0144, posição normal. 0144. Não tem regra de voo visuais, reporte passando para IP nos corredores, ajuste no 092. Papá Tango, Índia Mais Alto. Firme o tipo de equipamento, Índia Mais Alto. Charlie 310. Controle ao papapá, Marquilete ou não? Marquilete ou não, mantém regra de voo visuais. O corredor forte, reporte para regresso. Está mantendo a vertical da via parafuso, senhor? Da via parafuso na estrada do Coco? Está mantendo sobrevoo no pedágio, mais que já te ouviu. Tente na escuta para regresso, mais que já te ouviu. A escuta, reporta para regresso, ouviu. Temperatura 28 graus, temperatura de pista 24 graus. Chama Recife agora na frequência 1251 alterna 3325, então 3153. Diga, Mike Juliette Romeu. Está presente em posição, senhor. Estou no pedágio da estrada do Coco. Autoriza 1 a 1000 pés. Diga, 1000 pés, Mike Juliette Romeu. Pés autorizado, Romeu. Delta. Mike Eco Delta, chame na interseção para ingresso na 17. Serra Lima. O Kilo Serra Lima, tá pronto pro táxi? Pronto para o táxi, pois não tem bom. Gente, tá livre o táxi até a papai, chame pro ingresso. Livre o táxi até a papai, reporta na ingresso, vamos para o táxi. Gente, o Mike Delta está autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento é 40 graus com 7 nós. Controle Salvador, bom dia, o gol 9070, frente ao céu, voando na proa de Mari. O 9070, dessa via até 2000, ajuste 9013, aguarde ali a X-Ray, picha 90, acione a identificação. Gente, aí dente. VLS X-Ray da 10, desce até 2000, o gol 9070, corrigindo. Afirma. Mike Eco Delta, decolado aos 39 e chame o controle 19.8. 19.8, gratão. Pois Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, tá autorizado o táxi pela pista 17, chame alinhado e pronto. Kilo Serra Lima, solicita retorno para o HDL, está? Por gentileza. Gente, se tiver condições, ingresse na pista e faça o backtrack e retorne a Aerostar. Batido da direita, retorna. 220 para 160, sentido hotel. Chané 6200, identificação, desça via Mari até o distrito de 3000, ajuste 9092, aguarde ali a Sexuray, pista 90. O Chané 6200. Via chegada Mari, autoriza 3000, ajuste 9092, desce 6200. Controle ao Mike, que é o Delta, voltando. Prossiga. Autoriza 500 pés AGL aqui, para as informações. 500 pés, reposte na terminal, Mike Eco Delta. Reposte 20 horas, Mike Eco Delta. Controle ao Mike Leite Romeu, mantendo o voo parado na pedágio da entrada do corpo, mantendo meu pé. Sente. Mike Eco Delta, Mike Leite Romeu, feliz ano novo. Eu também, tudo de bom. Control em Salvador, 3B55 no 5030, se possível vá na Pua do Alfa Romeo 363. 55 no 4? Afirmativo, 55 no 4, solicita, se possível vá na Pua do Alfa Romeo 363. Aguarde ele, confirmar com o Aracaju. Aguardo, 55 no 4. Índia Mike Alfa, possibilidade de aplauso rotatório da presente. Autorizado rotatório, Índia Mike Alfa. Alfa, foi rotatório. Salvador. Muito bom dia, eu tá 3179. Pushback sonar no Finger 06. Autorizado, chama o táxi, 3179. Gente, eu tá 3179, autorizado, pushback, chamar para o táxi. Torre, o Quilo Serra Lima, pronto para o táxi novamente. Gente, o Quilo Serra Lima, chame na papá para ingresso. Vai chamar na papá para ingresso, Quilo Serra Lima. 55 no 4, controle. Na escuta, prossiga, 55 no 4. Devido a tráfego sentido contrário, o Aracaju não autorizou, deverá prosseguir realmente aí no eixo da aerovia para a coordenação de tráfego. Tente permanecer no eixo da aerovia, 55 no 4, grato. Corre, Quilo Serra Lima, para ingresso na 17. Sente o Quilo Serra Lima, autorizado táxi 17, chame a linha de pronto. Quilo Serra Lima, pela 17, repassar a linha de pronto. Quilo Serra Lima. Olha aí, Mike Alfa, já visual com a 17. Chame Torre 1186 para ingresso de tráfego, Índia Mike Alfa. 86, Mike Alfa, bom dia. Bom dia, bom pouso. Bom dia. Bom dia, Índia Mike Alfa, chame na final da 17, o ajuste é 1012. Rapaz, cortamos, chamaremos na final da 17. O Quilo Serra Lima, complete o alinhamento, após, está livre a decolagem da 17 e o vento é 020 graus, 612 nós. Aracaju, muito bom dia, 35, 5, 4. 012, copiado, Índia November Alpha, está no pátio 4, ajuste 1012. Confirme pessoas a bordo. Pronto para a cópia. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Vai livrar o setor do pedágio aqui da estrada do Coco, senhor, e vai com o problema do Cabula. Controle em 119, decimal 8, transponder 0115, Índia November Alpha. Para, após Cabula, Mike Gillette Romeu. Doutor Salvador, bom dia, Gono 434, formação hotel. Gono 434, bom dia, sendo a estação. Esse mantém 5 mil na chegada Mari, Guardia Leste X-Ray, pista 90, ajuste 1-0-1-2. 5-1-0-2, X-Ray, o gol 1-4-4. DIP 5-5-1-4, pista está terminado, passou Conde, chame agora Aracaju, 1-2-0-3, DIP 5-5-1-4. Obrigado, DIP 5-5-1-4. Felipe Papão, Serra Lima, legal, dando 7, perfil gol e na sua escuta 0-6-0. 1-7, o vento é 030 graus, meia dúzia de nós. Eu repouso 1-7, ainda mais que alfa. E ao nível 040, comprou minha carta após 30 milhas direto para a localidade, que inferno. Positivo. Conforme, 040 inicialmente, até 30 milhas após 060. Vai manter 040 até 35 meses após o cancelamento, prosseguir visual. Gente, informe a radial ideal de saída? A 245. Gente. Motor Leon, Max Leste, vou me rotar na prova da rotatória. Se autorizado, o cruzamento da final do 17. Autorizado. Nada de colar, está autorizado para o segundo setor, Max Leste 1000, aguardando para prosseguir para o Cabo. Afirmativa, autorizado o cruzamento nacional do Aeronave 7, aguardando a autorização para prosseguir para o Cabo. Quatro livros para a coordenação e pouso, Mike Eco Delta. 19070, autorizado final LS. Autorizado INS, dá 1-0-1-0-0-0. Informação, então. Autorização para Ilhéus. Muito bom dia, TRIP 5345, ajuste 1-0-1-2, pronto para cópia. Afirma. O TRIP 5345 está aprovado para Ilhéus, nível 280. Decola da pista 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL. Até a posição Leda. Em Leda, após Leda, voa direto para Ilhéus. Controle em 1-9.8, transponda 5574. TRIP 5345. 280 aprovado, Ilhéus. Decola da 10 com a direita. Saída da Leão, Daião. Após Leda. Após Leda, direto Ilhéus. 198, controle 5574, transponda 5345. Protejamento correto, chama para puxa e acionamento 5345. Vamos em posicionamento 5345. Bom dia, Mike Alpha. Saneamento 200, disse mantenha 2000, autorizado final LS. Para 2000, autorizado final LS, Schneider Banha 200. Gol 9070, chame agora a torre, 186, completando o final do procedimento. 186, o gol 9070. Torre Salvador, o gol 9070, full LS. Bom dia, gol 9070. Baixo aí, travou, trem de pouso. Afirmo, está agora às 2,5 milhas do Índia Serra. Ciente, avistado o tráfego, o ajuste 1012, livre pouso na 1-0, o vento 0-1-0 graus, 7 nós. Ciente, livre pouso 1-0, gol 9070. Consciente formal, o Max Seleção, viu? Afirmativo, a prova é 190. 190? Afirmo. Será 190? A prova é 238, desculpe. Dois, três, oito. Está livre para seguir o Max Jurati Romeu. Mantenha aí a baixa altitude se tiver condições. Prato. Serena 6200, informo que haverá tráfego do helicóptero aí, o Romeu 44, próximo aí do marcador externo, uma milha mais ou menos antes do marcador externo, a baixa altitude, sem interferir com o final do procedimento ali. O Serena 6200. Azul 4208, se mantém a 2000 e inicie redução para 1970 nós. 2000 pés, confirmando 1700 nós. Mate, virá seguir traços aí da Oceané, que está à frente a 8 milhas, já com velocidade de 1.60 nós de grau de speed. Gente, reduzindo 170, 4208. Salvador, trip 5345, Ponte 3, solicitar Ponte Vega, acionamento. Autorizado, puxa, acionamento, chama o táxi, trip 5345. Tomara aí, 5345. Sim, ativo, apagando a fazenda, vamos alinhar, animando a antena PC no zero. TAM 3179. Índia November Alpha, táxi até o ponto esfera da 17, chame para ingresso na e decolagem. 4208, autorizado final LS do 4208. Autorizado final LS 4208. Cané 6225, desce e mantém a altitude de 3000. 9070 no solo aos 54, libera a direita 1219. Direita 219, obrigado. Cara. Voo no 434, controle. A escuta, prossiga. Subito para sequenciamento número 4 na aproximação, curve à esquerda na proa 360. Desce aí, mantém 4000. Se houver falhas. Oi para a Simbra na marcação 095 para o final LS X-Ray. Pro Norte 4000, caso falha 095 de Apro Simbra e completo LS 434. Imagina. O Xané 6225, inicia redução para o 90 mais. É 290 nós, 6225. Xané 6200, torre 1186, tem um bom pouso. 1186, bom dia. Bom dia. Quilo Serra Lima, ascensão nível 060. Amateu 040, senhor. Até o cantão. Gente, estou na escuta para a modificação das regras, Quilo Serra Lima. Reportará o sistema. Livre. É, boa, a 321 já iniciou a rolagem. Acompanha, tá? Gente, aguardando pista livre, acionar 6200. Azul 4208, informa o tráfego a baixa altitude, é ao norte do, de Simbra, todo de uma milha ao norte de Simbra, sem interferir com o final do procedimento elétrico. Azul 4208. Gente, 4208. O Xané 6225, o vetor mantém a presente proa, descendo para 3000, se houver falhas, vai para cima na marcação 1110, o Xané 6225. Mantém a proa e aguarda 110 caso de falha 6225. Imagino, está livre de cima, mantém a altitude de 2000. Desce para 2000 pés, 6225. Cono 434, curva à direita agora na proa 30030. Proa 30, voo 434. Afirmo e desce, mantém a altitude de 3000. Desce 3000 pés, voo no 434. Mantenha a posição antes de ingressar a taxa Juliette. Mantenha antes da Juliette, o voo 9070. Flip 5345, livre táxi em frente, ingresso segunda interseção à direita, via taxiway India. Foi copiado anteriormente 63 no POB, 2:15, alternando Vitória. Livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre em 1:08, bom voo. Táxi em frente, segunda à direita. Quando pronto, ponto de espera 1-0, 18, meia completa, 5345, obrigado. Voo 9070, visual com o Embraer 190 à sua esquerda, taxiando. Visual. De passagem o mesmo, após o senhor pode ingressar na taxiway Juliette e prosseguir para o portão 07. Ciente da passagem para o trip, depois ingressa Juliette 07, voo 9070. Gol 434, curvando agora à direita na Pura 70, reposto no localizador estabilizado, gol 434, descendo até o estilo de 2000. 2000, Pura 70, reposto estabilizado, 434. Na aproximação, ajuste é 1-0-1-2, aguarde autorização para o pulo. Continua aguardando para 2-2. Serra Lima, desça para o tráfego, modificada a regra 58, pós-exclusão 3, bem descido. Controle, bom dia, agora 9-2-2, passo 2-0-0, descendo para o 9-0, perfil da Mari, informação hotel. 9-2-2, com a passagem da edificação, desça mantém a altitude de 5.000, ajuste 9-0-1-2, aguardando a LS que foi pista 9-0, gol no 9-2-2. 5-6-2, 3-10, 9-10. 9-10, assinar 6-2-0. Localizador, bom, 4. Bom, no 4-3-4, autorizado, sinal, aliás. 1-0, o vento 40 graus, com 8 nós. Livre pouso 1-0, azul 4-2-2. Livre táxi, já tá com isso aí, Alfa e Juliette, para a área remota do pátio 1-9. Alfa Juliette, remota, 1-0-6-2-0. 2, aguarda, 6-2-2-5-6-2. Gente, de November Alfa, linha e manter a 1-7. Papapá, mais vigilante, Romeu. Controle, papapá, mais vigilante, Romeu. Prossiga, mais vigilante, Romeu. Tem água clara, senhor. Estou autorizado pro de Itaparica. Estou autorizado para seguir direto para Itaparica, mais vigilante, Romeu. Reposte de Grão do Continente. Autorizado, reportando a Liga no Continente, mais 7 minutos.